só barulho, é só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip-hop e do rock. Ah, anda com aquela coisa do GPL, ou Japanel, ou Tatarel. Esses programas, que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, o vosso programa para gente jovem, menos jovem e... E alguns a ser assim. Exatamente. Boa tarde a todos. Olá a todos, obrigado por estarem desse lado. Olá. Nós hoje temos aqui três amigos barra convidados, ou convidados barra amigos, como vocês queiram, que são... Nós. Oi? Temos o Alessandro, o Pedro e a Cris. Olá, obrigado Olá. Por estarem aqui connosco. Obrigado por terem aceito a loucura de cá vir. Exatamente. Nós vamos ouvir uma música antes de conversarmos com eles. Vamos ouvir Fleetwood 56 com a música Amazing Grace, uma versão punk do Amazing Grace. Mas antes disso, fiquem com esta sugestão. Eles vêm-nos falar sobre os 4 pontos. E agora imaginem o que é um X, um ponto de interrogação, um coração. Acham que isto pode servir e uma cruz? Acham que isto pode servir para explicar a mensagem de Cristo? É isso que vamos saber já de seguida. Vamos ouvir então. Depois de um pouco de punk, meus amigos, expliquem lá o que é ou que são os 4 pontos. Entretanto, vocês em casa podem pôr ou no Google ou diretamente no browser os 4 com número pontos.com para ficarem a saber um pouco mais. Quem é que quer explicar o que é isto? O Alessandro já está a apontar para mim, quer dizer que sou eu, não é? Exato. Mas a vantagem da rádio é essa também. Exatamente. Tu podes apontar. Bom, os 4 pontos são 4 pontos, não é? Portanto, que servem para explicar, partilhar a mensagem da salvação. No fundo, explicar de uma forma simples aquilo que Deus tem para nós. O amor de Deus, o nosso pecado, o nosso afastamento de Deus, a morte de Jesus. E de facto, termina com ponto de interrogação, porque a decisão é nossa, não é? De seguir ou não, de aceitar ou não. O amor de Deus. E basicamente os 4 pontos são uma forma criativa, simples, de apresentar essa mensagem. Como é que surgiu? Como é que surgiram os 4 pontos? A ideia dos 4 pontos? Bom, o desafio foi interessante. Eu vou explicar só como é que surgiu em Portugal, está bem? Embora eles estão a espalhar-se por toda a Europa, mas eu fui numa das reuniões que temos a nível da AGAP, da organização que, digamos, é a organização mãe dos quatro pontos em Portugal, ter uma reunião na Suíça, no nosso escritório na Suíça, e um amigo desafiou-me a trazer os quatro pontos para Portugal, de facto. E eu gostei logo da ideia, gostei das pulseiras, que foi a primeira coisa que ele me ofereceu quando eu cheguei lá. E eu perguntei-lhe o que era e ele explicou-me de uma forma simples e eu gostei. Eu trabalho com adolescentes e vi logo um enorme potencial ali. E então, olha, eu de facto orei sobre o assunto, pedi a Deus que mostrasse se era uma boa ferramenta para trazer para Portugal ou não, e trouxe. Passado uns meses estava com essa ferramenta cá em Portugal, porque uma das coisas que eu pedi a Deus que mostrasse, que desse direção, digamos assim, foi: olha, se de facto isto resulta, se de facto isto é tão fixe como parece, eu vou usar a minha pulseira, e se algum adolescente me perguntar o que é isto e eu tiver a oportunidade de explicar, e daí surgir de facto uma conversa, então eu trago para Portugal. E não foi muito tempo depois, que aí umas semanas depois, que dois jovenzinhos, não cristãos, que de facto me perguntaram o que era a pulseira, o que aquilo representava, e eu tive a oportunidade de falar com eles, de lhes apresentar. Tivemos uma conversa de 2 horas e tal, e foi assim que, confirmado, reconfirmado por Deus, trouxemos os quatro pontos até Portugal. E através de uma pergunta simples, tiveste 2 horas e meia a conversar com 2 rapazes. Sim, foi muito interessante. Yeah. Quem chega ao site, aparecem logo os 4 pontos, tem um visual muito atraente, tem a forma do símbolo de uma app. Uhum. Será que uma mensagem com tantos anos e apresentada desta forma, ela continua a ser atual e viva? Alexandre? Boa pergunta. Assim, sinceramente, a mensagem é atual e viva. A mensagem é temporal. A mensagem é a mesma história que Jesus, em parte, vem contar. Na verdade, os 4 pontos é uma simples forma de criar uma curiosidade, uma verdade muito básica em relação à Bíblia, que praticamente é a Bíblia toda. É falar do amor de Deus, é falar do nosso pecado, é falar do sacrifício de Jesus e da decisão que tomamos para a vida. Eu acho que é uma roupagem atual, é uma ferramenta atual. Não sabemos como vai ser daqui a 5, 10 anos. Todos nós também, na nossa vida cristã, já vimos muitas formas de chegar às pessoas, mas acredito que atualmente sim, os 4 pontos é válido e bastante disponível, principalmente para a malta jovem que consegue. Isso parte um pouco também de uma frustração. Na minha altura, quando me converti, já se vão lá quase 20 anos, de eu mesmo não conseguir defender minha fé, ou eu mesmo não conseguir partir o evangelho de forma eficaz. Isso, os 4 pontos, me ajuda bastante na minha vida, principalmente. Então, achei engraçado, Alessandro, que tu focaste isto como uma ferramenta. Eu acho que sim, acho que de facto é uma desculpa, é uma ferramenta muito rápida para sintetizares o amor de Deus em 4 símbolos. Portanto, quem abre o site apanha logo os quatro pontos. Vocês querem explicar o que é que quer dizer o coração? Agora a Cris, vamos ouvir a Cris, que é a voz feminina da noite. Ela é rookie. É rookie. Bom, então, rookie, conta lá então o que é que quer dizer o primeiro ponto do coração. O coração quer dizer Deus ama-me. Uhum. E efetivamente acho que é a forma de nós iniciarmos uma conversa com não crentes que desconhecem o amor de Deus, efetivamente. Penso que é a forma mais apelativa de chegarmos àqueles que olham para Deus somente como uma religião, e nós conhecemos muito mais do que isso, não é? Uhum. Nós sabemos de facto que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e devido ao amor que Ele tem por cada um de nós, acabou por mandar Jesus. Acho que essencialmente essa é a maior mensagem da Bíblia, é o amor de Deus. Uhum. E portanto acho que é a melhor forma de iniciar os 4 pontos, é mesmo demonstrando o amor que cada um de nós procura, Acho que todos necessitam de amor e essa é a essência da vida. E basicamente, se demonstrarmos esse amor a quem não conhece Deus, poderá ser uma forma de captar a atenção deles. O segundo ponto é para o Pedro, portanto é uma cruz. Pedro, explica-te lá então aí. É uma cruz, não, é um X, desculpa. Portanto, é passagem nível sem guarda. Ok. Eu pequei. É o que significa de facto o segundo símbolo, e basicamente confronta, digamos assim, a mensagem do amor de Deus com aquilo que é a minha situação atual, de estar afastado, distante de Deus, cego para o seu amor. Ok, temos um coração, temos uma passagem nível sem guarda. E agora vamos ter uma música para depois ficarmos a conhecer os outros dois pontos. Pedro, o que é que vamos ouvir agora? Olha, vamos ouvir a música nova do Hillsong, No Other Name. Ok, vamos ouvir Hillsong e já voltamos. Bom, foram os Hillsong. Só para variar um bocadinho, eu sei que querias passar mais coisas. Ah, assim, foram os Hillsong, foram. Foram os Hillsong. Foram. Coração, passagem de nível sem guarda, o amor de Deus, primeiro. Este é com o Alessandro. O eu pequei e agora Alexandre. O terceiro símbolo dos quatro pontos é uma cruz. O que é que isto quer dizer? Mas está o telemóvel porquê? É a cábula, podes não saber. Tens uma cábula dos quatro pontos. Jesus morreu por mim. Pronto, já chega. Não, deixa eu ler agora. Não. É Jesus morreu por mim. É uma coisa interessante sobre os quatro pontos que convém percebermos um pouco. É que os quatro pontos é feito na primeira pessoa. É Deus ama-me, eu pequei, Jesus morreu por mim. É, esse é um dos pontos, não é dos pontos mais importantes, mas é na nossa vida cristã é o que tem a nossa viragem, não é? O reconhecimento que Jesus morreu por mim. É, eu acho que, sinceramente, não vou aqui nem me alongar muito e nem enfeitar, nem inventar coisas, mas eu acho que é o ponto de viragem aqui no reconhecimento, até mesmo da própria conversa e do próprio desenrolado um tema que venha a surgir com uma t-shirt ou com uma pulseira dos quatro pontos. Esse é o ponto que começa a ter aqui uma viragem, e é o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Ok, e isso leva-nos a Pedro ao último ponto. Que é um ponto de interrogação, e é uma das várias situações a que me levam sempre a dizer explicar porque é que eu detesto tanto a religião, mas amo Jesus. É que a decisão é minha. Não há aqui nenhuma imposição. É isso? É isso. No fundo, aquilo que o Alessandro disse e referiu bem. E bem. Sim, e leu no telemóvel. E leu. Sim. Mas foi no teu. Exato. É que isto é falado na primeira pessoa. E os quatro pontos é a oportunidade de darmos o nosso testemunho, contarmos a nossa história. E no final, quando nós dizemos que... E podem estar alguns a perguntar, então, mas isso é uma afirmação e tem lá um ponto de interrogação, porque nós dizemos, preciso decidir viver para Deus. É o último ponto, digamos assim. E de facto não é uma interrogação, mas é algo que deixamos aberto. É uma decisão que é deixada aberta. E face a estes três pontos anteriores, esta é a decisão que precisamos tomar, é de facto viver para Deus. E esta é uma decisão que tomamos uma vez na nossa vida, de facto, e que muda tudo, mas é uma decisão que devemos ter consciência dela em cada dia, para que cada dia, de facto, nós possamos viver com os olhos postos em Deus, naquilo que é o seu amor, naquilo que é o seu sacrifício por nós, e isso vai valorizar a nossa pessoa, vai valorizar tudo aquilo que fazemos. E este compromisso é, de facto, um compromisso que também os cristãos devem ter consciência todos os dias. Há aqui várias coisas que eu gostava de perguntar. Nós não vamos ter tempo hoje, vamos falar disto para a semana, nomeadamente a loja dos quatro pontos, etc. Mas eu gostava de só voltar um bocadinho atrás e fazer esta... Play. Normalmente as pessoas têm uma ideia do Evangelho, de Cristo, de Deus, um pouco inside the box. Está dentro da caixa, é aquilo, é aquele standard. Temos aquela ideia dos pregadores no púlpito, tipo Spurgeon, lá em cima. Mas os quatro pontos desmistifica isto e mostra-nos uma mensagem de Cristo como ela é. Chegada a nós, com o amor de Deus presente, com uma decisão nossa. Ok, o Pedro tem o telemóvel ligado. Não, está desligado. Olha, tens aí uma opção chamada. Isto foi um efeito que eu fiz com a voca. O Pedro faz beatbox além dos quatro pontos. E multitasking. Este homem é um senhor. Sim. Mas temos esta mensagem presente nos dias atuais, mostrada de uma forma diferente, mas que há 2000 anos também impactava pessoas e ela continua a impactar. É porque há de facto aqui qualquer coisa que é diferente de todas as outras mensagens. Certo? Sim. Posso. É interessante que quando nós lemos na Bíblia e quando nós vemos a pessoa de Jesus, e eu acho que isso é das coisas que mais me fascina, é no Novo Testamento vermos de facto a pessoa de Jesus e a forma como ele passava a mensagem, a forma como ele comunicava com as pessoas. a forma simples como ele contava histórias, e se de facto forem ao nosso site podem ver em cada um dos pontos, tem um texto ali por baixo do, mas também tem um vídeo, e esse vídeo em que o Ruben chama, fala e muito bem, ele conta histórias, ele fala diretamente com as pessoas, olhos nos olhos, e no meu ver, no ver da equipa, essa é a maneira de passar o Evangelho, essa é a maneira de tocarmos na vida das pessoas. E os quatro pontos são essencialmente muito pessoais, muito, muito pessoais. É a minha história, eu conto a minha história usando os quatro pontos. E eu acho que mais do que qualquer religião, como tu dizias, mais do que qualquer coisa que possamos abrir a Bíblia e ler e falar, é aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E nós podemos usar a Bíblia e textos bíblicos para falar disso, mas a nossa história, aquilo que Deus está a fazer hoje na nossa vida, é a melhor forma de evangelizar. E os quatro pontos permitem isso. Sabes que... só para acrescentar aqui mais qualquer coisa, e estamos quase a terminar o nosso programa desta semana, há pouco tempo li uma frase no Facebook que veio um bocadinho rematar um bocadinho aquilo que estavas a dizer, Pedro, que é a única Bíblia que algumas pessoas que não conhecem a Cristo vão ler é a tua vida. Portanto, isto remata um bocadinho o que estás a dizer. De facto, nós enquanto crentes temos uma responsabilidade de viver, não é? De viver e de estar e de saber conviver de acordo com o que a palavra diz, neste caso a Bíblia. Meus amigos, vocês agora, nós vamos ficar cá para a semana, portanto vão ficar aqui fechados a pão e água durante uma semana. Está bem. E uma bifana. Nós voltamos para a semana, vamos ficar com a música dos Thursday, Thief. E entretanto pensem no. É verdade. É boa, é. Boa. Vai, 4 minutos e meio. Pensem no seguinte, vocês quando um dia pensaram ou quiseram saber se gostavam de laranja ou de chocolate, ou de cozida à portuguesa ou de bifanas, tiveram que experimentar. Experimentem Deus e acreditem que não se vão arrepender. Fiquem bem, Deus os abençoe. Até para a semana. Até para a semana. Entretanto, passem nos 4pontos.com. Ah, sim, os 4pontos.com, e não se esqueçam gsl@radiotransmundial.org. Se quiserem saber alguma coisa, ou então mandem só mails se quiserem. E não se esqueça, shopping.4pontos.com, e compre uma pulseira, uma t-shirt, uma suéte, uma bíblia. É isso. Ok. Até lá. Fiquem bem. Tchau. Abraço. Adeus. Sai, quero o mundo a sorrir. Procuro ver o mundo a sorrir. quero um motivo para sorrir. Quero o mundo a sorrir. Procuro ver o mundo a sorrir. Cres no minuto a sorrir. Eu te entrego um motivo para sorrir. Corro para chegar ao fim da estrada, seguro na convicção que fui alguém que fez sorrir alguém. Um amigo do peito, indigente ou acamado, ou um rosto sem esperança. Sei, quero o mundo a sorrir. Procuro ver o mundo a sorrir. Cres no minuto a seguir que te entrego um motivo para sorrir. Sei, quero o mundo a sorrir. Procuro ver o mundo a sorrir. Cres no minuto a seguir que te entrego um motivo para sorrir. Olha para ti, que motivo és tu? O que eu descobri é que o motivo és tu. Agora sei, é que o motivo és tu. Há um motivo para sorrir outra vez. Agora sei, é que o motivo és tu. O que eu descobri és tu. Olha para ti, que o motivo és tu. Há um motivo para sorrir outra vez. Geração Sem Limite, o programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.